Romeo Oscar Mike Deck. Confirme. Romeo Oscar Mike Deck para sua data. Pressionar, chame pronto o táxi. Chamar aí, Deck. Estabilizou o ILS da 1-0, Papa Romeo Fox, como é que tá? Fox, como é que tá? Deixa eu ver a torre 1-2, vê se vou lá no 5. 3895. Então, 3304, desce para 2000 pés, ajuste 1-0-1-7, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, fase estabilizada. 2000-1-7, autorizado ILS X-Ray, reportará, tá? 3304. 1-0. Afirmativo, solicita cancelamento e prosseguir para pouso na 17, Fox Mike Tango. Papa Romeo Fox Mike Tango, plano de voo instrumentos cancelado aos 28, prossiga sob regras de voo visual, reporte de base para final, pela direita, pista 17. Ajuste de altímetro 1-0-7. Center, reportarei de base para final, base pela direita da 17, Fox Mike Tango. E para a final da 17, baixado e checado, Fox Mike Tango. Papa Romeo Fox Mike Tango. Avistado. Autorizado pouso pistão 17, 010 grau 039. Livre pouso na 17, Fox Mike Tango. Papa Romeo Fox Mike Tango, no solo aos 3-1. Confirme o local de estacionamento. Vai para a Aérea. Autorizado, tá? Aérea está. Fox Mike Tango. Estabilizado pista à vista, da 3304. Da 3304, Chibeton Rio, no 9, 3, 9, 5. Boa, no 9, 9, 5, da 3304. Boa, da 3304. Confirme, doutor. Aqui ele está, chama para ingresso. Chama para ingresso, sim. Então, em Salvador, está 3304. Autorizado a alinhar e manter pista 197, Oscar Mike Yankee. Alinhar e manter, Oscar Mike. 3304, Torre Salvador. A sua escuta prossiga na final. Autorizado pouso, 350 graus, 029. Livre pouso, pista 10, 3304. Papa Romeu, acho que é a Mike Yankee. Autorizado decolar, pista 17, 1350 graus, 049. Tan 3304, no solo aos 34, libere a direita, solo 121, decimal 9. 29, Tan 3304. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee, decolou os 35, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, chamará o Oscar, Mike Yankee. Controle de Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee, mantenha o meu pé sobre regras de voo visual, corredor HR, repartir livrando o farol da base. Se possível, aproa direto para ti, tá? 242. Autorizado direto para ti, reporte livre do CTR, Papa Romeu Oscar, Maquete. Reportar a 20ª Oscar, Maquete. Azul 4299, autorizado a decolar, pista 10, vento variável com 029. A linha decola da 104299. 4299, decolou os 40, chama controle 120 decimal 8. Controle 1208, 4299. Salvador, bom dia, azul 4299, decolado na sexta, Pelo contra 299, contato para dados de decolagem, subadinha saída São João 1, do transição morte, vai para o nível 320. Minha saída 320, 4299, aguarde. Torre, o passarido 9801 não está no ponto de espera próximo. Passarido 9801, autorizado decolar, 020 grau, 039. Autorizado 9801. Welcome to 2-Niner, descend via Amman, arrival to flight level 050. Descend via arrival to flight level 050, American 221. Salvador, 4299. Siga, azul 4299. Desculpa, eu falei errado. Passaria do 9801, decolou os 45, chama o controle 120 decimal 8. 1108. Controle Salvador, muito bom dia, passaria do 9801, decola. Passaria do 9801, confirma o código que está acionado. Acionado 5462, o 9801. Passaria do 9801, contato radar decolagem, suba minha saída São, voo 1. Negativo, senhora, foi informado árvore transição elétrica. Confirmo. Saída árvore 1, transição elétrica para o nível 1.80. Passaria 9801. Ascensão 1.80 pela árvore 1, o 9801. American 229, I'd just like to verify the runway, the approach we can expect. Confirm American 229? Yes ma'am, just want to confirm the approach and the runway. ILS X-ray runway 10. Thank you very much, American 229. Azul 4299, chame centro Recife 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835238, bom dia. Lima Papaquilo, autorizado a alinhar em Mateus. Link, não há tráfego conhecido no setor para reportar, para que se alinhe. 253, com espera da 10 pronto. Tem um ponto de espera. Mantém. Salvador, passarei 9801. Passarei 9801, prossiga. Nós estamos no voo de traslado. E a gente gostaria de coordenar para o direto de Vitória da Conquista, por gentileza. Quanto mais a gente economizar nessa perna, melhor. 9801, aguarde. Ok, muito obrigado. O controle chamou 9801. Passaria do 9801. Mantenha a saída, será coordenado posteriormente com o centro. Ah, tá certo, 9801. Papa Tango Lima Papa Kilo, autorizado a minha manter pistão no 7. Papa Tango Lima Papa Kilo. FMC nos ligou e te passou informação nova a respeito da sua rota. Tem condições de voar agora direto Ilhéus, direto Confins, direto Mochepe. Em Mochepe, na posição Mochepe especificamente, caso não tenha condições, direto Bragança. Protege. Autorizado decolar, pistão no 7, 340 graus, 049. Eu chego a via 321, lançando identificação dessa via chegada a Bonfim para o nível, para 4.000 pés, ajuste no 097. Two-liner, descend to 2,000 feet, QNH 1017, cleared ILS X-ray, runway 10, report established. Descend 2,000 feet, cleared ILS X-ray 10, report established, American 59. Tango Lima, Papa Kilo, decolou 5,5, chega no controle de Salvador, 120, decimal 8. 08. Bom dia, Lima Papaquilo, decolou na sua escuta. Lima Papaquilo, contato radar na decolagem, suba via saída São Vouno, Lenda, Papaz Lenda e Léus, nível de voo 360. Silo, tá com a referência, autorizaria direto e Léus, está presente? Mantenha a saída. É. Mostrar aqui o Zona 53, autorizado decolar, 360 graus, 049. Iniciando da 3, zona 53. Zero 3, nessa identificação. 203, contato radar 68 milhas nordeste do BR Salvador, mantenha o ISC 33, nível de voo 080. ISC 33, 080, passou 03. 153, decolou 56, chama o controle 120 decimal 8. 301 não? 120 decimal 8. 308. Salvador, até 3153, decolou, você escuta. Então, 3153, contato radar na decolagem, suba via saída São João 1, no transmissão box, para o nível de voo 340. Subia para o 340, dá 3158. Confirme a saída passada pelo golpe foi estágio 1, direção Doclo, é isso, senhor? Estou voando, transição Doclo. Doclo, tá ok, obrigado. Controle o passare do 901, solicita o nível 200. Passare do 9801, aguarde. Oi, Salvador, bom dia, 3179 da ação, ponte zero pronto. Confirme a proa do desvio por quantas milhas eu vou ter? É, para a proa 210 e preciso também a opção para 100. Autorizado nível 100, passou 03, autorizado desvio, repartiu o termo. Acordará, passou 03, grato. American 69er, contact tower 118 decimal 95. 119er decimal 95, American 69er. Sabe. A linha da cola imediata, 3179. Informação de tráfego para o TAN 3179, Boeing 757-200, 8 milhas da cabeceira 190. O 3179 está ciente, está alinhado. Gente. American 229er, final for 10. American Airlines 229, continue your approach, wait till landing clears, reduce to final approach speed. Traffic information, Airbus 321. Taking off runway 10 now. Roger, we're slowing. American 69. Pedro 9801, autorizado nível de voo 200, autorizado também direto conquista. Autorizado 200 na planta de conquista, 9801. Tan 3179, decolou 00, chama o controle em 120 decimal 8. 08, Tan 3179. American Airlines 229, and runway 10 degrees, 03 knots. Clear to land, runway 10, American 69. Pode voar, Tango mais de Bravo Yankee. Cátia do Grêmio 2 da próxima. Direcionamento. The 229 on the ground 05, standing right, contact ground 121.9. Right turn, contact ground 0.9, American 229. Com 3153, para evitação para evitar tráfego, curva direita, proa 250. 3153, vetoração, direita, proa 250. Oceano 3-1, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-7, autorizado ILS, X-1-0, informe estabilizado. 2, autorizado, alinhar e decolar, vento variável 03 nós. Livro decolagem, assinar 6312. Livro 0, dan 3153. São 3153, informo o tráfego 9 horas. 8.5 milhas, rumo sudoeste, passo nível 190 para nível 360, Charlie 550. Gente, são 3153. Mike Bravo Yankee, pronto para ataque. Patango Mike Bravo Yankee, ajuste altímetro 1-0-7, reporte no ponto de espera da Oscar. Ponto de espera da Oscar, é Mike Bravo Yankee. Salvador, 1-2-1 no 2195, essa identificação dessa via chegada Bonf para 4.000 pés, ajuste no 017. Chegada Bonf, 4.000 pés, ajuste no 017, boa 2.17. 6311, tráfego avistado. Pode ser aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando, 6311. Tamer 6311, autorizado pouso, pistão 0, vento 350 graus, 03 nós. Pouso, Chané 6312, decolado 1111, acione 5504 no transponder, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, decimal 8, vai chamar o 6312. Controle Salvador, Oceanero 6312. Controle? Oceanero 6312, decolado. Primeiro escuta do Oceanero 6312. Ativo Oceanero 6312, abaixo. Matango Lima Paquilo, submotei nível de voo 360, chame o centro Recife 128.35, alterna 125.1. Matango Mike Bravo, autorizado ingresso na pista 17, repórter alinhado e pronto. Então 3153, chame o centro Recife 118, decimal, confirmando 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 251, 23, obrigado. Então 31179, chame o centro Recife em 125, confirmando 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, alterado 1251, tá? 31179. Via 3, 1, 2, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, posição Caju para o nível de voo, suba e mantém o nível de voo 090, Chanel via 3, 1, 2. É restrito 090, 63, 1, 2, Puca, Caju. Na frequência 1, 2, 1, 9. É o mesmo no TQS-6312. Salvador, eu tenho 3153, de novo. Tenho 3153, prossiga. Confirma a frequência. 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Obrigado, 2835, decimal 1, obrigado. Passaria 2303, tráfego 1 hora, 10 milhas. Passou nível de voo 060 para nível 1090, Airbus 320. O pior passou a 03. O Mike Bravian, que pronto. Patango Mike Bravian, que é autorizado, decolagem de pistão 1.700, 340 graus, 039. Tudo meu pé, você parte aí, parágrafo do CTR. Bom dia, Gol 1230. 1230, acione identificação, desse via chegada ao Bombé de Uno para o nível de voo 050. 050, Gol 1230. Estado está aqui. Estado está presente, Gol 1230. Tonésia 312, tráfego superado, submantém nível de voo 350. Tonésia 350, 6312. Salve Mike, Bravo Yankee, decolado às 1h30, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, Mike Bravianco, bom dia. Controle de Papatango, Mike Bravianco. Tango Mike Bravianco, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor 1, para nível de voo 240. Mike Bravianco. Depois 1171, desça para 2000 pés, ajuste 1027, autorizado em LS X-Ray da pista 10, informe estabilizado. 2000, como 17, poderá estabilizado, como 2171. Meia 3112, chama o centro de licença em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 125, 125, 45, 63, 12, bom dia. Salvo meu Oscar Mike Yankee, mantenha sob regras de voo visual no mil pés, Direto, autorizado direto o farol de Itapuã. Nossa, mãe, Yankee, reporte do Zalcon Campo. O Yankee comprou de farol de Itapuã, reportará do Zalcon Campo. Estabilizou, voo 2171. Voo 2171, deixa eu ver a torre 1 no 8, vê se o 195. 195, 2171, vendo. Torre, bom dia, voo 2171, apesar do LSX3 da 10. Voo 2171, bom dia. Tráfego avistado, autorizado, pouso destino 0, vento 330 graus 03 nós, hoje de altímetro 1017. Pouso da 10, ajuste no 017, bom, 2017. Ajuste no 0, 17. Duna 3000, 1017, bom, 230. Controle ao pastor 03. Pastor 03, prossiga. Solicito desvio de 10 a 15 graus pela esquerda. Confirme o pro ideal para desvio por quantas milhas nesse centro monteiro? Seria 200 por aproximadamente 20 milhas. Autorizado desvio, repassou o TR do pastor 03. Obrigado, repassará. Referência pode prosseguir para 2000, gol 1230. Gol 1230, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado e LSX foi da pista 1-0 em forma estabilizada. Reportará gol 1230. controle é o Oscar Mike Yankee, visual com campo. Otávio, meu Oscar Mike Yankee, chame a torre 118, decimal 95. 7895, chamará Yankee. O pastor 03, informe quando for possível reassumir na proa de coral. Ok, dá presente, dá pra voar coral. Gente, eu sou 03, autorizado direto coral. Direto coral, 03. Voar para autorização, cruzamento 1-0, acho que vai ter aqui.